paz do Senhor. Hoje eu também poderia começar a mensagem dizendo assim: ah, o amor. E é sobre ele que eu quero falar algumas coisas. A Bíblia fala que amor não é uma coisa, amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. A Bíblia fala que Deus é amor. E a revelação desse amor é Jesus. O consolo desse amor é o Espírito Santo. Eu sei que você ama alguém, porque eu tenho certeza que você se sente muito bem quando alguém te ama. Diga para alguém que você ama. Não fique pensando só que você ama. Fale, isso faz muito bem. E o amor não faz mal ao próximo. Eu gosto muito de falar para minha esposa essa poesia, que diz assim: somos dois. Mas por que dois, se um sem o outro é nenhum? Então não somos dois, somos um. Ah, o amor. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.